Ele sempre é socorrido pela providência divina e, apesar de católico, cursando medicina, recebendo as influências das ideias da Europa, do positivismo de Auguste Comte, do racionalismo, e sem encontrar na fé católica as respostas que o seu coração ansiava, ele deixa a religião de lado, apesar de nutrir uma sincera fé em Deus, na existência da alma e na providência divina. Não raras vezes ele é socorrido. Conta-se que certa vez está em sua casa, deitado na rede, preocupado com as contas de aluguel, preocupado com as necessidades inadiáveis dos recursos financeiros, quando bate-lhe à porta um jovem desconhecido. É sonoplastia para acordar aqueles que estiverem sonolentos. Era um jovem que desejava tomar aulas de matemática. E ele diz: mas meu amigo, eu não ministro esse tipo de disciplina, eu precisaria de algum tempo para estudar. Não tem problema, doutor Bezerra, eu quero estudar com o senhor. E mais que isso, quero pagar-lhe antecipadamente todas as aulas. Porque se o senhor não receber agora, eu gastarei esse dinheiro com outras frivolidades. E é importante que o senhor receba neste momento. Ele recusa a princípio, mas diante da insistência do jovem e das necessidades prementes dos compromissos que ele havia assumido, ele aceita a oferta. Passa então aquela noite a estudar matemática, porque ele ministrava aulas de filosofia e de outras disciplinas. E no dia seguinte, o jovem não aparece. Nem no dia depois do dia seguinte, e nem nunca mais. Até hoje fica esse mistério de quem teria sido aquela estranha figura. Certamente alguém inspirado pelos espíritos superiores, pela providência divina que nunca desampara aqueles que confiam irrestritamente em Deus. E assim a sua vida foi permeada de auxílios, de benefícios daqueles que desejam fazer o bem. Bezerra de Menezes torna-se um médico exemplar. O seu consultório havia poucos clientes, mas em sua casa muitas pessoas pobres vinham em seu socorro. E estudando a homeopatia, porque sendo os medicamentos homeopáticos mais baratos que a medicação tradicional, ele poderia ajudar mais as pessoas pobres, e receitava sempre, além do medicamento, que sendo possível a pessoa se utilizasse de passes, que buscasse água magnetizada em uma casa espírita, e sobretudo que tivesse em seu lar o tesouro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa bênção que nos é trazida pelos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, para nos ensinar o cristianismo redivivo em sua mais alta pureza, explicar as parábolas do Cristo, fazer compreender a sua mensagem sem quaisquer dúvidas, em toda a sua grandeza espiritual.